Oxóssi, filho de Iemanjá, divindade do clã de Ogum, é o Bualama Eilé, que Oxum levou pro rio e nasceu Logunedé. Sua natureza é da lua, da lua Oxóssi é Odé. Odé, Odé, Odé, Odé, rei de Quedo, caboclo da mata. Odé, Odé, Odé, Odé, Odé, Odé, rei de Quedo, caboclo da mata. Odé, Odé, quinta-feira o seu Ossé, achacha, feijão preto, camarão e amendoim, azul e verde suas cores, calça branca arrendada, saia curta estampada, roxa de coraça prateada, na mão opa, e o querer, o que aru, o que o que, o que, a jurema é a árvore sagrada, o que aru, o Oxóssi, o que o que. Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião, Oxóssi é quem manda na banda do meu coração. Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião, Oxóssi é quem manda na banda do meu coração. Oxóssi, filho de Iemanjá, divindade do clã de Ogum, rio e nasceu Logunedé. Sua natureza é da lua, na lua Oxóssi é Odé. Odé, Odé, Odé, Odé, rei de Quedo, caboclo da mata. Odé, Odé, vai. Odé, Odé, Odé, Odé, rei de Quedo, caboclo da mata. Quinta-feira o seu Ossé, achoxó, feijão preto, camarão e amendoim, azul e verde suas cores, calça branca arrendada, saia curta estampada, hoje de coraça prateada, na mão ofá, tiro querer, o que aru, o que o que. Jurema é a árvore sagrada, o que aru, Oxóssi, o que. Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião, Oxóssi é quem manda na banda do meu coração. Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião,